Se você quiser mudar, o seu problema é seu, mas sei também posso ajudar, se liga lá. Minha mãe andava 12 quilômetros sozinha, e só uma vez por semana voltava e via como cresciam seus filhos. E adultos sonhos não eram nada divertidos, e como se não bastasse, aos 50 de idade teve humildade e coragem suficientes para estudar, se formar e provar, querendo qualquer um pode chegar lá. O exemplo tá aí, pra quem quiser ouvir, o exemplo tá aí, pra quem quiser seguir. Meu pai, eita pai, no vai, vai e vem, vários tiros dados no escuro, várias vezes sem destino. Meu herói desde menino, que é 38, mercadinho do Hilton, bar do Pedrinho, sua área, seu ninho, saudações, eu sou filho do povo nordestino. É, se liga na ideia, bate a miséria que vem um estudo. Se você ouviu, gostou disso tudo, não tenha vergonha, arregaça as mangas e venha. Se você quiser mudar, o exemplo tá aí, pra quem quiser ouvir, é. Se você quiser mudar, o exemplo tá aí, pra quem quiser seguir. O tempo passa, passa o tempo, me lembro, conjunto é 26, que é peladas, piadas, sou funk desde os 12. E parte do que ali aprendi, pratico hoje, velhos amigos. Problemas antigos impediram de estarmos unidos, mas nem por isso eram esquecidos. Além do mais, de rocha agora e das antigas compensam isso. Cada qual no seu galho, aprendi. Entendido? Não entende? Não compreende? Se liga, falo no pique da vida rapidamente. Agora, meu caro, vou dar uma bola de presente pra molecada da rua, vai ser loucura. Logo ela fura, tô doidão pra mina maluca, filha da luta. Tô cansado, vou curtir um careta, bater um placo, meu pai. Drogas já levaram irmãos demais. O exemplo tá aí, pra quem quiser ouvir. O exemplo tá aí, pra quem quiser seguir. Não dá pra ficar como está. Olha aqui, olha ali, olha lá. Estamos cercados por todos os lados, vazio da mente nos faz cada vez mais escravos. É por isso que eu digo, é por isso que eu falo, Brasil pra frente, solução urgente. Não bate na mente, para e pensa nos pobres carentes, pessoas doentes, a minha, sua vida já não nos pertence. O que você faz aí parado? Movimente-se. Se você quiser mudar, o exemplo tá aí, pra quem quiser ouvir, é. Se você quiser mudar, o exemplo tá aí, pra quem quiser seguir. Minha levada parece piada, que nada, jogada armada usada pra você escutar. Você é pessoa culpada e minha levada te chama atenção, ou não, meu irmão, ou não. Seres humanos, para ser humano é preciso ser tão desumano. Seres humanos querem Estevam, Calango, Kleber, Adriano, o Dudu, o Missinho, o Break. Fala, mano, esses caras se foram ao longo dos anos. E se a gente parar pra pensar, sabe qual conclusão se acaba chegando? Rapaz, a paz tá embaixo e a violência imperando. Grandes caras se foram, outros quase se foram, vítimas de atos estúpidos. Temos que estar lúcidos para enfrentar nessa vida um pouco do bem, um pouco do mal, um pouco de tudo. Um abraço, Marquinhos, um abraço, Turbo. Cadeira de rodas é a prova desse absurdo. O exemplo tá aí, pra quem quiser ouvir. O exemplo tá aí, pra quem quiser seguir. Então vem, vamos lá, vamos já batalhar. Ainda há muita gente pra salvar, um mundo melhor pra se viver. E o que é melhor com você? Se liga na ideia, baixa a miséria que vem um estudo. Se você ouvir, gostou disso tudo, não tem vergonha. Brasil pra frente, soluções urgentes, um bate na mente. Para e pensa nos pobres, carentes, pessoas doentes. A minha, sua vida já não nos pertence. O que você faz aí parado? Movimente-se. Se você quiser mudar, o exemplo tá aí, pra quem quiser ouvir, é. Se você quiser mudar, o exemplo tá aí, pra quem quiser seguir. Se você quiser mudar, o exemplo tá aí, pra quem quiser ouvir, é. Se você quiser mudar, o exemplo tá aí, pra quem quiser seguir.